A janela no espelho da rede. janelaamarela.blogspot.com. Seja bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma Janela Amarela Rádio Cinemática. Like walking out of one room and into a different one. I remember the first time I said it. We were driving to the mountains. Sometimes I just want to disappear, I said. You freaked out. Afterwards, I only thought it to myself. Here's another banana peel on the ground. Stop for a minute. I'm just going to take a picture. That's about 50 banana peels I've seen this week. Let's go on. She walks up Brick Lane. She wears a dark coat and a beige scarf. She looks in the windows as she passes the stores. She knows that his office is close by. Turn left onto Brick Lane. Follow the sidewalk up. I'm behind someone else now, a new companion. They have a duffel coat, running shoes, red shopping bag. I like not talking to anybody all day. Except when I pay for a book or a cup of tea or something. It's like you're invisible. Today, when a woman bumped into me and didn't seem to notice, I thought immediately that maybe I was. There's a parade today. A woman dressed in a long black gown is towering over the crowd. She's wearing stilts. Keep walking straight on Brick Lane. The mannequins are wearing green today. Yesterday they were dressed in pink. I bought some food here. Turn left at this corner. We're on Fashion Street now. The shopkeeper on Brick Lane described her as tall, with long red hair and an American accent. This is the street that I saw in the book, a narrow lane with children watching the camera. Only there was a lot of fog in the air and cobblestones. The book told the story of a man who lived in one of these houses. For 20 years, he searched for the woman he loved, waiting for her to come back, playing his violin in his room. How can we just walk over their footsteps and not remember? There's a lime green car parked across the street. You can see the church steeple, scaffolding, graffiti on the wall, barbed wire, broken windows, men with guns in black uniforms and face masks, fires all around me. Thank you. They saw a flaming sword held in a hand coming out of a cloud, with a point hanging directly over the city. There they saw hearses and coffins in the air, and there again heaps of dead bodies lying unburied. Janela Amarela, Rádio Cinemática. Faço sangue, amor, até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde

们都是一个风筝一时那 Monday morning on Earth now. Welcome to the Professional Development Series for Friends in Tech. This series is all about professional associations meant to further the career of technology professionals. But for more information on Friends in Tech, O poeta é sacerdote. O dinheiro avaliou a alma da América. O Congresso desabou no precipício da eternidade. O presidente construiu uma máquina de guerra que atirará a Rússia para fora do Kansas. O século americano foi traído por um senador louco que já não dorme com a mulher. Franco assassinou Lorca, o filho querido do Whitman.Assim como Mayakovsky se suicidou para evitar a Rússia. Hardcrane platônico, célebre discípulo de Platão, suicidou-se por ter nascido na América errada. Da mesma forma que milhões de toneladas de trigo humano foram queimadas em cavernas secretas nos porões da Casa Branca, enquanto a Índia morria de fome, gritava e comia cães raivosos encharcados de chuva.E as montanhas de ovos eram reduzidos a pó branco nos corredores do Congresso. Nenhum homem temente a Deus andará de novo por lá, por causa do mau cheiro a ovos podres da América. E os índios de Chiapas continuam a mastigar as suas tortilhas sem vitaminas. Aborígenes da Austrália talvez resmunguem na selva sem ovos. E eu raramente tenho um ovo para o pequeno almoço.Embora o meu trabalho precise de infinitos ovos, que deviam nascer na eternidade. Os ovos deviam ser comidos, ou então devolvidos às suas mães. E a dor das incontáveis galinhas da América expressa-se nos gritos dos seus atores aos microfones da rádio. Detroit fabricou 1 milhão de automóveis de seringas e fantasmas. Mas eu caminho. Caminho e o Oriente caminha comigo. E toda a África caminha.E mais cedo ou mais tarde, a América do Norte também caminhará. Pois assim como expulsamos o anjo chinês da nossa porta, ele nos expulsará da porta dourada do futuro. E nós não demonstraremos piedade em Tanganyika. Einstein em vida foi gozado pela sua política celestial. Bertrand Russell, expulso de Nova York por andar a foder. E o imortal Chaplin...Foi expulso das nossas praias com arroz entre os dentes. Uma conspiração secreta, organizada pela Igreja Católica, nas casas de banho do Congresso, negou o uso de preservativos às populações da Índia, que não param de crescer. Ninguém publica uma palavra que não seja o delírio covarde de um robô de mentalidade depravada. O dia da publicação da verdadeira literatura norte-americana será o dia da revolução. A revolução do cordeiro sexual. A única revolução sem sangue que produz milho. O pobre Gené iluminará os que trabalham nas colheitas de Ohio. A cannabis é um narcótico benigno, mas G. Edgar Hoover prefere o Scotch mortal. E a heroína de Lao Tse e do Sexto Patriarca é castigada com a cadeira elétrica e os pobres drogados não têm onde pousar a cabeça. Homens perversos do nosso governo inventaram um tratamento para o vício tão antiquado como a instalação de um radar para a defesa antiaérea. Eu sou a instalação do radar para a defesa antiaérea. Só vejo bombas à minha frente. Não estou interessado em impedir a Ásia de ser Ásia, e os governos da Rússia e da Ásia subirão e cairão. Mas a Ásia e a Rússia não cairão. O governo da América também cairá. Mas como pode a América cair? Duvido que mais alguém caia, a não ser os governos. Felizmente, todos os governos haverão de cair. Os únicos que não cairão são os bons. E os bons ainda não existem. Mas têm que começar a existir. Existem nos meus poemas. Existem na morte dos governos da Rússia e da América. Existem nas mortes de Art Crane e Mayakovsky. Agora é o momento de profetizar sem a morte como consequência. O universo acabará por desaparecer. Hollywood apodrecerá nos moinhos de vento da eternidade. Hollywood, cujos filmes estão atravessados na garganta de Deus. Sim, a seu tempo Hollywood receberá o castigo que merece. A história tornará esta poesia profética e a sua estupidez será uma hedionda música espiritual. Eu possuo a rolhar das pombas e as penas do êxtase. O homem não pode suportar por muito tempo a fome do canibal abstrato. A guerra é abstrata. O mundo será destruído, mas eu morrerei unicamente pela poesia que haverá de salvar o mundo. O monumento para Sacco e Vanzetti ainda não foi financiado para dignificar Boston, os nativos do Quênia atormentados pelos imbecis criminosos da Inglaterra, a África do Sul nas garras dos brancos alucinados, Vache Lindsay, ministro do interior, Poe, ministro da imaginação, Pound, ministro da fazenda, e Cra pertence a Cra e Pukti a Pukti, fertilização cruzada de Bloch e Artaud, o Sudão irrigado e também as belas cidades do Sahara, a orelha de Van Gogh como moeda corrente. Chega de propaganda de monstros. Os poetas devem permanecer fora da política ou tornarem-se monstros. Eu transformar-me-ei em monstro por causa da política. O poeta russo é certamente monstruoso nos seus diários secretos. O Tibete deve ser deixado em paz. Estas profecias são evidentes. A América será destruída. Os poetas russos lutarão contra a Rússia. Whitman advertiu contra a maldita fábula das nações. Onde estava Theodore Roosevelt quando Whitman, do seu castelo em Camden, enviou os seus ultimatos? Onde estava a Câmara de Representantes quando Crane leu em voz alta os seus livros proféticos? O que estaria a ser planeado em Wall Street quando Lindsay anunciou o fim do dinheiro? Estariam eles a ouvir os meus delírios nas salas trancadas da agência de empregos Bickford? Terão eles ouvido os gemidos da minha alma enquanto eu lutava com as estatísticas de pesquisas de mercado no Fórum de Roma? Não, eles estavam a lutar em escritórios luxuosos, em cima de tapetes macios, gritando e negociando com o destino, lutando contra a morte com espadas, mosquetes, mordidas, indigestões, bombas de furto, prostituição, foguetes, pederastas, bem protegidos a fim de construir as suas mulheres e apartamentos, os seus jardins, subúrbios, os seus reinos encantados. os porto-ricanos reuniram-se para um massacre na rua 114 por causa de um frigorífico chinês moderno falsificado. Os elefantes da misericórdia foram mortos por causa de uma gaiola elizabetiana. Milhões de fanáticos exaltados estão num hospício por causa da desafinada soprano da indústria. Anúncios cantadores de sabonetes, macacos a escovar os dentes nos aparelhos de televisão, desodorizantes em cadeiras hipnóticas, negociantes de petróleo no Texas, um avião a jato passa a toda a velocidade entre as nuvens, aviadores que escrevem mentiras na face da divindade, exploradores cruéis de gravata e chapéu, todos proprietários, proprietários, proprietários, obcecados com a propriedade e com a individualidade evanescente, e os seus longos artigos de primeira página a respeito do negro que grita ao ser atacado por um bando de formigas. A maquinaria de um sonho elétrico das massas. A prostituta da Babilónia vociferando com capitólios e academias. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Berros loucos de dinheiro da ilusão celeste. Dinheiro feito de nada, de fome, suicídio. Dinheiro do fracasso, dinheiro da morte. Dinheiro contra a eternidade. E os poderosos moinhos da eternidade moem os imensos papéis da ilusão. Allen Ginsberg, Paris, 1958. Morte à orelha de Van Gogh. Donuts and chicken tenders hanging in the desert air. I want all of the American people to understand that it is understandable that the American people cannot possibly understand.